quando os mano bota pé. Atenção, rapaziada. Tira, bota pé. Tira. Ô, mina, mina, o negócio, mas não é mais tuz, tuz, não, agora. Alô? DJ Ed Produções. Joga a mãozinha direita. Segura, segura, segura. Joga a mãozinha esquerda. Segura, segura, segura. Agora bate na palma da mão. Agora bate na palma da mão. Joga a mãozinha pra cima e grita. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey. And dance with the dance.